whosoever be he worthy shall have of the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair but firmly cruel. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, no, that's not a question I need answered. The handle's imprinted. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. How could you be worthy? You're all puppets, tangled in strings. Nothing lasts forever. Bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje, a gente fala de Avengers, a Era de Ultron. Eu sou Caco Ramone, e sim, eu assisti duas vezes, Luigi. Chupa essa manga. Foda-se! Eu sou o Luigi, e there are no strings on me. Esse é do Picorne. Sou o Pedro, e desde que eu assisti o filme, eu não paro de jogar Lego Mario. Aqui é Cláudio Dragão Dourado, e o último é um dominador de terra. Nossa. Eu sou o tio Phil, e eu paguei 50 conto pra ver essa bosta. Se fudeu, eu paguei 6. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu paguei 14, cara. Eu paguei 6. Ainda tem o copinho, ainda tem o copo do Homem de Ferro. E a gente viu no mesmo dia, seu trouxa. Ah. Trouxa, com trouxão. Ah, se fodei. Não, eu paguei 50, paguei só 14, sendo lucro. Você ganhou o copo dos Vingadores ou comprou o refrigerante e veio o copo com... Não, eu comprei aquele combo lá que veio a pipoca e o copo. Aquele combo caro, tipo, pra você vir com... O melhor filme da Marvel, né? Então valeu a pena. Olha, é polêmica. Bom, esse nem... ano foi. Só teve esse até agora, né? Parabéns. De Vingadores Era de Ultron. A gente vai tentar não soltar spoilers muito grave, porque a parte com spoiler tá lá no OTC. Já saiu e você já pode escutar, certo? Certo. Então bora lá. Vamos pros e-mails, depois a gente entra na Era de Ultron. E-mails. Mais uma sessão de spam. fãs do Vortex Nerd. Essa semana eu estou com ele e o senhor Paulo Icari. Yo, bitch. E aí, seu Paulo, tudo bem com o senhor? Tranquilo, cara, tranquilo. Só tentando me afundar mais na vida literária, mas tá de boa. Como vai nessa véspera de feriadão? Tranquilo, tranquilo. Só me preparando pra viajar e sair com o papai. Você viu o assunto interessante agora? Você viu que o assunto político agora, meu Deus. Você viu que a sua presidenta não vai se comunicar perante aos seus... Eleitores? Eleitores. Não, não, não era eleitores a palavra que eu queria. Opositores. Também não, diante aos seus cidadãos. É, porque como todo 1º de maio, o presidente faz sua declaração, correto? Correto. Esse ano ela não vai fazer na televisão. Pra que? Pra ficar batendo panela? Ela vai fazer pela internet, no horário do almoço. Bom, essa semana nós estamos falando de Vingadores. Nós publicamos 2 casts de Vingadores, correto? Um é o nosso, do Vortex, sem spoiler. E tem lá o OTC com spoiler, destruindo a vida de todo mundo que não assistiu, certo? Tem a piadinha da semana, Policari. Qual que é da semana? A piadinha da semana é assim. Qual animal com mais de 3 olhos e menos de 4 olhos? Não sei. O piolho. Caralho, mano. Tô risado, Casalberto, porque, porra, que piada ruim. E como fica o nome de alguém que pegou? Não sei. Cosseno. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Vingadores, a Era de Ultron. Manda seu e-mail para vortexnerd@gmail.com. E a gente tem um comentário. A gente tem um comentário do Tio Herbert no cast passado, no Vortex Nerd número 8, que a gente falou sobre dublado versus legendado, certo? Uhum. E ele comentou que a gente tava falando do Bane, né? Que ele diz assim, que o Briggs fez uma voz do Bane igual a do Optimus Prime. Gosta dos dubladores do Briggs, mas o Bane ficou ruim demais. E aí ele fala que discorda da minha opinião. Cara, eu ainda acho que ficou melhor o Bane do Briggs do que o Bane original, com aquela vozinha assim. Pô, tio Ever, muito obrigado pelo comentário. E pra você que quer deixar seu comentário também, sua opinião sobre Vingadores, deixa aqui no comentário acá abaixo, certo? Certo. Então é isso aí, eu quero mais uma vez agradecer ao Dragão Dourado, que participou desse cast. Acesse aí o cara do site do cara, o Omega Station, escuta lá o podcast dele pra você que é o Taquinho. E mande e-mail, curta a nossa página no Facebook e segue a gente no Twitter, certo? Siga tanto o Dollar quanto o Vortex, quanto cada um de nós aqui. Às vezes nós falamos algumas besteiras lá, mas é mais divertido. Fala sempre. Não, não falo nenhuma. Então é isso aí, fique com o cast de Vingadores, a Era de Ultron. Sim, se o mundo... Se nós não sobrevivermos a um meteoro, pergunte a Noé como termina. Antes de começar tudo, a gente já começa com a polêmica foda de... É o melhor filme da Marvel até agora? Pegando todos os filmes do universo Marvel. Rapaz. No mesmo nível do Capitão América 2, de qualidade, assim. Eu acho que ele põe o Capitão América 2 no bolso. Tem muito mais ação, cara. Concordo. Eu acho que, pra mim, ele é o melhor filme da Marvel, cara. Eu fiquei, depois que eu saí do cinema, eu pensei, pô... Eu não sei se ele é melhor que Capitão América 2, mas realmente tem muito mais ação, cara. Uhum. Tem muito mais ação que o Capitão América. Assim, fica um pouquinho difícil de dizer porque ele vai muito naquela vibe do Guardiões da Galáxia, né? Tem muita piadinha, muita frase pronta, muito... Mas o primeiro também é assim, né? Não, esse tem mais. Mas eu acredito, tipo, que o próprio Vingadores 2 pegou mais coisas do Capitão América 2 do que propriamente do Guardiões. Sim, e esse tem mais piadas porque agora eles são uma equipe. No primeiro eles não eram. Eles estão mais íntimos. Exato, agora. No primeiro eles eram um catarro de gente. Agora eles são uma equipe. Sim. É, normal. Mas, cara, a bichada do Homem de Ferro é impagável. Ah, cara, o comentário Júnior. Logo no comecinho do filme, ele vai, seja uma porta secreta, seja uma porta secreta, seja uma porta secreta. E aí? Tá muito gay, cara. Tá, foi engraçado, cara. É que nem eu comentei na foto do Paulo esses dias. Ou foi, ou é, ou será. Ou será. Falando pelo lado crítico, como filme, assim, eu acho que esse é o melhor em todos os quesitos. Quesito montagem, quesito fotografia, trilha sonora desse filme, a puta trilha sonora, o caralho, o Danny Elfman mandou bem pra caralho. Porra, o plano sequência, ó. Plano sequência inicial. Filme, cara. Puta, o plano sequência inicial, caralho, velho. Fantástico. Joss Whedon, eu te amo, cara. Joss Whedon, Joss Whedon. O plano sequência inicial que vai mostrando cada um, tá ligado? Nossa, fantástico, fantástico. De um lado, puta, foi muito, muito foda, muito foda. E é o que ali? 4 minutos? Ah, eu acho que mais, hein? Um pouco mais. Mas de pura porrada, velho. Porra, é muito foda. A única parte que você respira é quando na parte do Homem de Ferro, né? Que ele sai da armadura e começa a hackear lá os computadores da Hydra. Velho, mas aí depois já vem porrada que vem a Feiticeira Escarlate, né? Mexendo na zona na cabeça dele. É. Porra, sem maldade. Os momentos que são mais de você respirar, os melhores momentos do filme, cara. Uhum. Sim. Porque o diálogo entre todos foi muito bom. É muito bom. É muito encaixadinho. Muito perfeito. Tem muita informação extra. Cara, eu acho que nenenhum filme Marvel teve tanta informação assim. Ele faz apologia a todos os filmes que já tiveram. Referência, sim, né? Não apologia. Ele faz referência a todos. Realmente a todos. Até os Hulks antigos ele consegue fazer. Não, Homem de Ferro, aquela parada que ele tá. Ele ainda tá sofrendo com aquela parada do buraco de minhoca. Uhum. Faz referência até o Homem de Ferro 3. Pois é. Sobre como ele consegue andar na armadura sem o negócio no peito. É verdade. Cara, esse filme ele é muito legal, assim. Ele é divertido. Muito, bastante. A palavra pra ele é divertido. Boa, muito, cara. Muito. Você caga de rir no cinema, velho. Olha a boca, olha a língua. Ah, não, isso daí eles levam o filme inteiro, né? Exato. É. Isso é divertido. É. Tanto que tem uma. Vocês vão continuar com isso? É, aquela hora que ele. Pô, Nick, você mandou bem pra caramba o Fury. Nossa, eu pensei que você falou palavrão. Como é que você beija sua mãe com uma boca dessa? Cara, o filme é engraçado. O Hulk, ele tá muito bem. É, o Hulk tá mais humano agora também. Se num cast que a gente discutiu quem era melhor, se era o Mark Ruffalo ou o Edward Norton, agora eu posso dizer, Mark Ruffalo. Acho que o Mark Ruffalo, ele se encaixou mais nesse universo Marvel do que o Hulk do Edward Norton. Porque o Norton, né, ele é um ator fodão. Ele é um ator com presença. Ele não ia ser o Hulk loser que nem o Mark Ruffalo. Então, mas ele é muito pitaqueiro, então eu acho que ia... É, perder muito do roteiro. Sim, e cara, na boa, o Edward Norton ele é ator do nível de bater de frente com o Robert Downey Jr., tá ligado? Ele não ia ser o Bruce Banner, ele ia ser o Tony Stark Verde. Ou não? Não, cara, com certeza ele ia ser, o Tony Stark Verde. Assiste Birdman, ele é o Batman de cueca. Com certeza ele ia ser. Ah, porque o Batman anda sem cueca, você não sabia. Intimidade é fogo, né? Não, eu disse o Batman só de cueca. Esses seus fetiches estão estranhos, hein, Manuel? Não é fetiche, é só você colocar o play no vídeo e ver ele só de cueca, cara. Caco, você fica dando play em vídeo no YouTube pra ver um cara de cueca? Não, eu tô falando do Birdman, o filme, ganhador do Oscar. Se você não assistiu o filme, a culpa não é minha, cara. Se você só ficar assistindo o animezinho Lolicon, a culpa não é minha, cara. Ei, não venha com essa não, esse negócio é com o Pedro e com o Farinha. Ah, com o Pedro e o Farinha, sei. E o que você tem contra o Lolicon, hein? O Zyder vai brigar com você. O Zyder. O Zyder da Água Dourada, tô sabendo. Então, a gente também tem a introdução da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio nesse filme. Uhum. Que é a Wanda e o Pietro, que eles foram experiências da Hydra / Shield / a porra toda. Pois é, e nem citam os nomes dele, só citam os nomes dele no filme, nem comentam. É que na verdade eles são. Não... Nem Mercúrio. É que na verdade eles são inumanos, né? Então. É. Então até aí tem muito pano pra manga ainda pra saber. E se vocês repararem, eles falam que são inumanos, mas não falam que são inumanos. Mas também fala, não deixa claro. Eles são improvados. Improved, que é. Improved é o quê? Melhorados. Como é que ficou? Melhorados. Em português ficou melhorados. Melhorados. É porque se a gente entrar mais em detalhes sobre os dois, vai acabar explorando a galera, né? É, não, mas tipo assim, deu dica que eles podem ser mutantes que foram melhorados, por exemplo. Isso dá brecha porque se eles conseguirem os direitos dos X-Men, eles não precisam forçar que são inumanos. Ah, não. Você sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca, cara. Nunca. Eles nunca vão conseguir os direitos dos X-Men. Nos quadrinhos eles já viraram inumanos, então... É, já era. O que dá a entender é que eles eram crianças normais e que por conta da guerra do país deles, eles se voluntariaram pro plano então, lá da Hydra. Eles eram crianças... Vamos plantar a treta. Qual foi o melhor Mercúrio? Esse ou o do X-Men First Class? Caramba. O Dias do Futuro Esquecido? Eu acho que esse Mercúrio desse filme, ele é mais... Calma. Ele é mais útil. Ele é mais útil do que aquele Mercúrio. Eu sabia que ele ia falar isso, cara. Ah, cara, ele é mais útil. Sei. É, muito mais útil. Ou é seu ódio contra a Fox? Não é ódio, não. Não é ódio, não. A gente falando bem pra caralho do Mercúrio no cast de Vingadores de Jesus Futuro Esquecido. Não, mas eu achei a roupa dele meio zoada. Porra, Luigi, para, velho. É que eu gostei dos dois e acho que são praticamente dois Mercúrios diferentes. Sim. Entendeu? E cada um tem sua função, entendeu? Aí, tipo, como eles não estão em pé de igualdade, não dá pra comparar, tá ligado? Eu acho que fica meio complicado, assim. Assim, em questão de visual, eu sou mais o do Dia do Futuro Esquecido. Pra mim é mais um Dia do Futuro Esquecido. É aquele adolescente problemático e esse atual é ele já amadurecido, já com a cabeça certa, já vamos salvar a irmãzinha. É o homem com muitos traumas. Pois é. O homem de bom coração com muitos traumas. Assim. E que usa Adidas. Então, já sabemos que a Adidas aguenta altas velocidades. Olha aí. Daqui a pouco teremos pneus Adidas. Se o maluco não fudeu com a Tim, né, no podcast passado, ao menos ele tá ajudando com a Adidas, valeu. Também tá a Wanda, né, velho? E a Wanda, ela tá bem pra caralho. Ela tá gostosa. A Beth Wilson mandou bem, porra. Ele é linda, né? É. Mas ainda aquela cena final que ela vem voando. Ponto, a gente tem que falar do Ultron, o vilão do filme. Afinal de contas, é a era de Ultron, né? Então, uma dúvida, aquela cidade fica no Reino da Terra? Fica em Midgard. Não, tô falando, aquela cidade do Ultron lá, com aquele castelinho de 15 anos, ele fica no Reino da Terra, cara? Como assim no Reino da Terra? Ih, lá vai a piada, por quê? O Ultron é dominador de terra, né, cara? Naquela cena de perseguição lá, só o Ultron. O Ultron, ele tá legal? Eu não sei, cara. Aquela cena dele, aquele diálogo dele com Jarvis... o plano todo dele é muito mirabolante, tá ligado? É o cara que quer fazer a coisa certa do jeito errado, ainda não? Ah, não é do jeito errado, é que tem a visão dele, né? É a visão dele, entendeu? Não. Visão quem pegou foi os Vingadores. O Jarvis. É, visão é o Jarvis. É. Não. Tirou a visão do Ultron, você não assistiu o filme, pô? Não, nem o Jarvis é a visão, né? Tirou a visão do Ultron, tirou a visão do Demolidor. Não, isso daí foi os produtos químicos. A visão de paz dele é totalmente plausível, cara. Eu acho que ele querer acabar com o... A forma de fazer a paz dele é exterminando a humanidade. Ah, tá certo. É o que aconteceu há milhões e milhões de anos, ele acha que o certo é fazer isso, cara. Então, o ponto de vista é aceitável, entendeu? Na verdade, eu acho que esse daí foi o plano substituto, né? Porque você lembra que ele tava tentando acessar bombas nucleares, só que ele não tava conseguindo. Não, pra fazer a mesma coisa que ele ia fazer com a ilha. Só ia fazer mais nada do que ele queria fazer, né? É, ele só fez uma gambiarra lá pra fazer a mesma coisa. Uhum. É praticamente isso, mas eu achei o Ultron muito... Muito lunático, muito, muito foda, cara. Puto sem nariz. Vilão bom é vilão sem nariz. Eu entrei nesse consenso. Ah, Voldemort. Voldemort, exatamente. Darth Vader não tem nariz. É, mas ele é. O Ultron eu achei um personagem foda pra caralho. Sauron, exatamente. Sauron também não tinha nariz. Ele era só uma voz? Ele tinha um capacete, né? Não, mas Sauron só tem um olho, cara. O Darth Vader não tem nariz. Você não vê o nariz do Darth Vader? Você vê, quando ele tira a máscara, você vê lá, tá? Ah, mas ligou. Ele não é o Darth Vader, né? Tá falando do Darth Vader Evil. Ele tira a máscara e ele é o cara... Ele ficou um pouquinho forçado, cara, com mais vale. Não é um pouquinho forçado. Quando ele tira o capacete, ele não é mais o Darth Vader, Senhor do Universo Supremo, cara de preto. Ele nunca é o Senhor Supremo. Não, mas ele é sim. Tanto que tem um comandante lá que vê ele sem a máscara. Ah, não, mas o comandante vê ele sem a máscara, você não. Mas não quer dizer que o nariz tá lá o tempo todo, né? Tipo... Eu achei legal os corpos do Ultron, né? Que ele foi passando. Ele usou quantos corpos? 5? Mas... 3, 4. Foi aquele quebrado, foi um inteiro, foi o... Foi aquele quebrado, um entrelo, uma metade. O Ultron, Ultron protótipo, aí foi aquele Ultron que tá no post do filme, e ele tentou fazer mais dois. Ah, não, tem o Ultron bombado, né? É. Na verdade tem o primeiro Ultron, que é aquele que ele tá quebrado. Aí tem o segundo, o terceiro e o quarto. Tem o segundo, que ele tá inteiro, terceiro, mas ainda faltava melhorar. O terceiro que é o que tá no posto. Tem o primeiro, que é aquele que ele invade a festa. Tem o que o Tony Stark explode a cabeça. Tem o que ele mesmo explode a cabeça, quando ele sequestra a Viúva Negra. E tem o último, o do final do filme. Aquela entrada do último corpo dele, o que vocês acharam? Na verdade, se você for ver, todos aqueles robôs lá são o Ultron. Sim, todos eles. Tanto que quando ele explode o corpo principal, você vê que vem um backup lá, ele vai mudando de backup em backup. Ele já apaga os arquivos do Google Drive, já. Esse filme é a prova de que ninguém vive sem Wi-Fi. Pois é. Hoje em dia ninguém mais vive sem Wi-Fi. Nem o Ultron. Nem ele. Nem o Pinóquio. Não, o Pinóquio era ligação com fios ainda. Era internet. E o legal é que apareceu a musiquinha do Pinóquio no filme, né? Apareceu. A original. O Ultron, toda hora ele canta uma parte da música do Pinóquio. Sim. É foda demais, cara. Ele é muito lunático. Eu só fiquei bolado que ele canta em português a musiquinha do Pinóquio, mas quando ela tocou só ela, passou em inglês. Vocês assistiram dublado? A Disney não achou o DVD dublado? Eu assisti dublado. Não, tô falando, a Disney não achou o DVD do Pinóquio dublado, não tá difícil de achar na loja. Se quiser, eu empresto meu, cara. Eu acho que ainda tem o VHS. Cara, VHS, bicho. Agora uma pergunta, Caco. A pré-estreia que eu fui, ele era legendado. Como foi a dublagem do filme? A dublagem do filme tá legal, tá incrivelmente legal. A voz do Ultron é maneira. Sério? Ele tem voz de maluco, caralho. Então deve ter mudado a dublagem. Quando eu vi o trailer dublado, eu achei a voz dele horrível. Não, é mesmo. Triste. É mesmo. É a mesma trailer. Mas ela ficou legal, ela ficou funcional. O dublador é meio maluco, tá ligado? Uhum. E ele ficou muito bom dublado, realmente. A dublagem do primeiro Vingadores é muito bom, mano. Sim, manteve todo mundo, manteve a galera toda. Eu tive a impressão que a voz do Banner mudou. Não, ficou mesmo. Só achei meio uma coisa estranha na dublagem, que é que o sotaque da Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, ele é muito carregado, né? É por causa dos russos? O sotaque de Cracova lá. Só que tem cena que não tem o sotaque. É, o cagaço, né, faz perder um pouquinho. Tipo assim, ela começa. Se eu não me engano, é até a Feiticeira Escarlate. Ela começa a frase com o sotaque e termina sem. Ela esqueceu. Esqueceu, né? É tipo a portuguesa no Nerdcast, né? É que é complicado, né? Porque no filme, eles não tem um sotaque, né? Não tem na versão original. Não tem sotaque, não. As vozes deles são carregadas e aí puxa um pouco, mas não tem sotaque mesmo, não. Não tem sotaque, não. É que eles estão convivendo muito com o pessoal sem sotaque, aí vai dando umas falhadas mesmo. Eles podem. O Ultron não tem sotaque, eles ficam falando com o tempo todo? Eles não têm sotaque no áudio original, tanto porque eu acho que esse erro, então, é do próprio diretor, que não deve ter dado uma ajudada lá nos atores. Achei que, tipo assim, o sotaque ajudou a dar um charme na dublagem. Sim. A gente passou dois dias para ver Tony Stark nos matar. Eles falam desse jeito. Legal. Eu vou ver dublado ainda. Ele só disse. A gente passou dois dias vendo Stark nos matar. Tentando nos matar, né? Tentando nos matar. Foi o quê, mano? Porra. Ele tem umas coisas que, tipo assim, olha isso aqui e foda-se. Eu não vou te explicar, caguei pra você. Pois é, porque mas aí... esse filme foi cheio de referência pro que vai vir. Cheio. Ele mostra a coisa que, foda-se, não vou explicar. E só que tá na Whedon. Cara que isso explica uma coisa que aconteceu antes. Não, ó, o poço do Thor, por exemplo. Primeiro, de que cu ele sacou aquele poço? Não, o cara é asgardiano, o cara deve saber. Segundo, cara. O porquê ele precisou do cientista? Se o cara só ficou olhando. Não, então, mas e o terceiro, se ele sabia que aquele era o poço, o porquê ele precisou do cientista de novo, cara? Então, mas ó, por exemplo. Ó, tem que ter uma explicação pra pagar o salário do cara, primeiramente. Não, lembra que o cientista ele era especialista em. em mitologia nórdica. E aí? Isso, então ele já devia ter mapeado esse lugar. Então o Thor não sabia onde ficava, foi lá e perguntou pra ele. Tanto que o cientista que guia o Thor até lá. Não. Tanto que o cientista pegou e falou assim: ah, então aqui é o poço de não sei quem é o Thor. Existe sempre um em cada reino. Não, eu tô falando, mas isso daí é porque ele não tinha. Pela mitologia, ele achava que era ali, mas ele não tinha certeza. O Thor sabia que tinha um em cada reino. Não, ele sabia que tinha um em cada reino, mas não onde tava. O cara tinha localização e não tinha certeza. O cara não sabia também. Pensa, um cara tinha localização, mas não tinha certeza. Outro tinha certeza e não tinha localização. Eu acho que o MASP fica na Paulista, mas eu não sei qual lado. Pô, galera, mas isso de... Ó, eu sei o lado do MASP, mas não sei onde que é a rua. Pô, galera, mas... Na Paulista, porra, na rua principal, caralho. De Paulista, que nordeste não entende foda. Pô, galera, mas esse tipo de coisa jogada na cara é desde o primeiro Vingadores assim, cara. Sim, E isso? Mas não é porque ele cagou no primeiro que eles não iam arrumar, cara. Mas não é cagada, não, cara. Caralho, é um furo de roteiro. Não é cagada. Eu não acho, cara. E é aceitável, beleza. É, tá lá, rápido. Rápido. A Marvel sempre omitiu muita coisa. Cara, não é sempre fez, olha, tem isso aqui, cara, olha pra isso aqui, cara, mas você não sabe o que é. Não faz sentido, cara. Porra, o Ultron aparece rapidinho no filme, cara. Ele é construído rapidinho, não precisa de ficar explicando. Não. A fazendo parte... Calma aí, caralho. A parte explicando do Ultron foi muito fora. Eu tô falando que não faz sentido a parte do poço. Ela não precisava dali, ela é uma barriga. Ela precisava... Ela é um gancho pro terceiro filme do Thor. Caralho, faz o gancho com ele pirando fora com a magia da Feiticeira Escarlate. Não, e aquilo também é um gancho pra os Vingadores encontrarem os Guardiões da Galáxia. Ele pirando foda na viagem da Feiticeira Escarlate, não precisa do poço. Não, e foi um dos motivos pra ele ajudar o Visão, cara. Nascer. Faz entendeu? Isso se não... na pira com a Feiticeira Escarlate. Não, cara, não, porque a... Tá bom, cara, a gente entendeu você poço. Ainda mais não rola, né, velho? Ele precisou do poço pra voltar pra pira da Feiticeira Escarlate. Sim, porque ele tinha saído da pira. Faz a primeira vez, caralho, pra que fazer aquilo? Caralho, a pira da Feiticeira Escarlate não dura pra sempre. Eu não tô falando pra durar pra sempre, eu só tô falando pra durar o tempo daquela cena. Foi pra mostrar o Thor sem camisa daquela porra, qual é? Fazer tem o processo da minha. Eu só vi essa explicação, cara. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá, Caco. Vai dizer que tu não gostou. Eu não acho, cara. O Caco que defende esses caras, se fica precisa sair de cara de cueca. Ah, cara, você sabe, né? Definido e tal, Lourão. Não, só que assim. Não vai ser seu, né, filho? Exatamente. Ela não agora sentido, entendi cara. A revolta com a cena. O quê? Nada. Não, acho que quem gostou foi o Luigi, que tá tentando defender ela. Nada. Não, nada nos quadrinhos faz sentido, cara. Caralho, agora foda-se então. Não, no mundo de super-herói tudo é bagunçado, cara. Ah, Luigi, para, velho. Não, mas é, cara. Então, se for assim, foda-se. Então vamos colocar o Homem de Ferro voando sem armadura. Foda-se. No mundo de HQ é tudo bagunçado mesmo. Porra, ele chegou e falou: tem um poço que recorda sei lá o quê. Beleza, eu aceitei numa boa, não queria porra. Ô, Caco. Eu não queria uma explicação Mega Ultra Blaster. Eu não quero uma explicação Mega Ultra Blaster, eu só quero saber o porquê que ele existe. Mas e se isso daí não vai ser explicado agora? E se for explicado no... Isso. Não, porque, ó, lembra que ele tem o doutor entra com uma caixa na mão que ele não tava no início quando o Thor foi encontrar ele. Ele tem uma caixa que parecia antiga. E ele guardou o que dentro da caixa? A gota. Então, opa, a gota. E se isso não vai ser uma cena que vai ser complementada lá na frente, que vai ajudar o Thor no Ragnarok, por exemplo? Não, mas não faz sentido nesse filme. Então, mas isso daí pode ser só um gancho. É um gancho que não faz sentido. Parece que o corte foi errado. Mas eu acho, cara. E se tem o resto dessa cena na versão estendida? Pode ter isso. Puta, se tem o resto dessa cena na versão estendida, é um erro maior ainda. Ou não, né? O filme já tinha 2 horas e meia, né? Então comprova que o corte foi errado. Não sei, tem que esperar sair o DVD pra sair, vai saber. Então comprova que o corte tá errado. Se eles cortaram uma cena no meio só por causa da versão estendida, comprova que o erro é maior ainda, cara, desculpa. É que na verdade tem cenas do trailer que não aparecem no filme, né? Tá, ok, mas eu não tô falando de cenas do trailer que não aparecem no filme, eu tô falando da conclusão de uma mesma cena. Outra coisa também que eu achei legal, que eles pegaram todo mundo que tinha disponível no universo e falaram assim, mano, quem tem contrato com a gente? Vamos lá. Né, apareceu a Natalie, pô. Ainda bem. Porque ela não tem contrato, né? Graças a Deus. Apareceu o Idris Elba, apareceu o cientista do Thor, apareceu a agente Carter, apareceu todo mundo que podia aparecer, tá ligado? Faltou o Coulson também. Mas o Coulson aparecer do nada no universo dos Vingadores é sempre bizarro, né? Eles acham que o cara tá morto. Cara, mas... isso pode ser uma coisa que vai chocar a galera, né? Exato. Caralho, zumbi! Tá. Ele pode voltar a aparecer no filme dos Inumanos, né? Sim, nos Inumanos faz sentido ele aparecer. Se vacilar ele que vai virar o Raio Negro? Não. Não, eu acho que é o Vin Diesel, cara. É o Vin Diesel. Sacanagem. Isso é da hora se fosse o Vin Diesel. Sacanagem. Ouviu disso já o Groot, né? Então, mas eu... Não, mas ele, não, falou, olhava, ele, falou que, tem mais um contrato pra mais um filme da Marvel. Exato. Aí já pensou... Guardiões da Galáxia 2? Não. Não, ele tem pra mais um outro herói, no caso, entendeu? É, já pensou? Ele faz um personagem que é só a voz dele e o outro ele faz só o corpo, que é o personagem que não pode falar. Vai ganhar em dobro, saca? Não, legal. Não, é pague um, leve dois, né? É. Não, devia aparecer o Bill Hayobeta. Ah, sim, o Bill Hayobeta. É muito melhor que o Storm, caralho. Ah, mas ele podia... Ele pode aparecer no terceiro filme. Ele pode aparecer no Guardiões da Galáxia. É, também. Aí, como o Thor provavelmente vai se fuder no terceiro filme... Coloca o Bill Hayobeta, tio. Ele fica de substituto. Cara, o Bill Hayobeta ia ser da hora. É, não. Ele entra no Ragnarok e no Vingadores 3 ele aparece substituto do Thor. Imagine as piadinhas do Tony Stark com o Bill Hayobeta. Não, e aí fudeu o universo de vez, né, cara? Qual imagina o ele oferecer... Thor, velho. Aí fudeu de vez tudo, mano. Imagine o Tony Stark oferecendo uma cenoura pro cara. É, Vingadores, né? Era da escrutidão. Bom, é isso que o Ultron tava tentando fazer, né? Mas não vestiu o Thor de cavalo, né? Mas o bom desse filme é que todo mundo é piadista. Até o Ultron, que ele é o maluco, o psicopata, ele também faz muita piada. Ah, sim. Você quer destruir o universo? É, quero, não sei o que, é a única maneira. Ah, e se ninguém aceitar você? Pergunte a Noé. Essa foi boa. E aquela que ele arranca o braço do cara? Ô, desculpa, eu não queria arrancar o cara. Não me compara com o Tony Stark. Olha spoiler! Ele pode ter pego alguma coisa da personalidade do Tony Stark. Sim, né, ele virou a personalidade do Stark. Total. Entendeu? É muito legal, né? Tem esse conceito de criatura e criador, né? É, isso é maldade, isso é foda. Isso é muito foda. Puta, não me compara com aquele com o Tony Stark. Porque ele tenta ser maior que o Tony Stark, né? Não, ele é. Até com isso, o Tony Stark chega, tu tá tomando alguma não, bomba aí. Não, eu não tô tentando falar, eu não tô dizendo maior do Tony Stark em estatura, cara. Eu sei, eu tô de sacanagem. Ele tenta sobrepor a imagem do Stark. Até porque é a primeira imagem que ele tem de ser humano, né? É o Tony Stark. A discussão dele com o Jarvis, a primeira pessoa que ele vê a ficha é o Tony Stark. Exato. Aí depois ele vai puxando a ficha dos outros. Por que você chama ele de senhor? Exato. Por que não chama de senhorita? Não, eu acho que o conceito não era esse, mas tudo bem. Ele não tá tão confuso com o português, assim. Agora, a melhor parte do filme inteiro é uma cena que eu já vi 1 milhão de vezes, a gente viu 1 milhão de vezes no trailer, mas nada supera a cena deles tentando levantar o martelo do Thor. Essa cena é épica mesmo. Sim, é muito foda. Ah, e o... Ah, não, Capitão tem uma América cena que supera, movendo assim um pouquinho e o Thor com o cara de cagada, hein? Não, a melhor é a do Bruce Banner. Ele tenta levantar, não consegue... Ah, é, e não sobra galera... uma cueca limpa na sala, né? Não, eu acho que eles não ficaram com medo, eles ficaram com cara de caralho, que vergonha alheia dele. Ah, não, cara. Esse cara com cagaço. Com cagaço dele virar o Hulk do nada, cara. Cara, não sobrou uma cueca limpa naquela sala. Sabe o que é o pior de tudo? Essa cena, ela meio que é foda porque ela mostra como tá o relacionamento de todo mundo lá. Exato. É muito foda, cara. Exatamente, é muito foda. Exatamente. É tão simples, mas tem uma razão pra aquilo lá. O Gavião Arqueiro, ele meio faz o que começa a brincadeira, né? Tem o Tony Stark sendo o Tony Stark. Chama uma máquina de combate pra ajudar ele. E tem o Capitão América sendo um fodão, né, galera? Sendo o líder. Sim. Ali. Não, acho que quem tá mais com o líder ainda é o Capitão. Não, agora o Capitão América virou um líder. Agora. Sim. No primeiro é o Tony Stark. Agora ele virou um líder. Não, eu acredito que no primeiro ninguém é líder de ninguém. Mas o Capitão América no primeiro ele só tem mais senso de estratégia, ele não é como líder. Exato, exatamente. E no tanto naquela operação do deserto, quem era o líder mesmo era o Capitão. Sim, não, ele se tornou o líder, acho que nos Vingadores 2. Sim. Que é quando... Mas bem no começo já. A gente olha e fala, puta, esse cara, eu respeito esse cara. Não, respeita, ele era, né? Ele era um picolé de 70 anos. Agora 75. É um picolé de 78 agora. Ou 77. Vocês estão contando? Não sei, faz quanto tempo que saiu. Vocês estão indo no aniversário do cara? Qual é? Eu queria ir no aniversário do cara. Ah, não. Só vai ter bolo de sorvete. Ele não... E no aniversário do cara é uma fria. Será que o aniversário dele é tudo tematizado com a Segunda Guerra Mundial? Tem as bandeirinhas e tal. Melhor que ser tematizado com o Capitão América, né? Já imagina a vergonha de ficar com aqueles escudos de papelão. No lugar tinha chapéuzinho dos escudinhos, né? O bolo é um monte de escudinho, assim. Imagina que ele vai dar uma cópia da Constituição pra cada um, né? No lugar de cantar parabéns pra você, qual é? Fala a Constituição. Em vez de cantar parabéns pra você, é o hino dos Estados Unidos. É verdade. O bolo é um escudo gigante. Melhor do que aquele bolo que tem a cara da criança, né, mano? Você depende. Pai. A cara bem feita ou a cara que nem... Nenhuma, cara, é vergonha alheia, cara, é vergonha alheia. Você tem um bolo com a sua cara, é vergonha. Graças a Deus eu nunca tive, velho. Não, aqueles bolos que colocam aquela foto de açúcar, ou o bolo que faz um desenho da cara da criança com glacê. Que geralmente parece que espancaram o moleque. Exato. É zoado, cara, para. Aí é para. Foda. Você fica uma semana mijando aquela merda, para, é zoado. Visão, a criação do Visão é muito foda. Eu acho que é melhor nem dar spoiler do Visão muito, hein? Não, só quero dizer que o Visão é foda e que a cena da criação do Visão é foda. E vocês vão sentir saudade do primeiro filme quando, antes dele entrar. Oh, a cena que o Ultron usa o cajado pra conquistar a menina lá, hipnotizar a menina. A chinesa lá? É, doutora, coreana, por favor. Ah, nossa, desculpa. Ela curte Grey Generation, foi mal. Ah, curte muitas coisas. Pela cara, curte o Thor também. Curte o Super Junior, desculpa. Ela tem cara que curte Super Xuxa contra o Baixo Astral. Quem curte Super Xuxa contra o Baixo Astral? Nem a Xuxa gosta disso. Não, a Xuxa não gosta de outro filme que ela mandou proibir. É de um amor estranho. Que, o Visão, ele é muito foda. Geniais, e cara, eles discutindo se aquele cara pode ser um membro dos Vingadores ou não, ele me estaca do martelo. Que o Visão falando com a galera e tal, aí ele, tá bom, chega dessa merda, pega teu martelo e bora espancar o Tron, ele dá o martelo pra ele. É, aí se você colocar o martelo no elevador, não quer dizer que o elevador seja digno, mas ele vai subir. Será que ele sobe ou ele fica no chão? Sobe o elevador, tá ligado? E o martelo arranca a parte. Não, mas se você pensar bem, é uma dúvida válida, porque teoricamente o Visão é uma máquina. Misturado com o organismo e tal, mas ele é uma máquina. Mas ele é digno. E, sim. Não se sabe, vai que o martelo não reconhece ele como... Não sei. Como pessoa, né? Mas é uma máquina. Não, mas é aí... tipo assim, o Halle Carey não afundou quando... O Thor deixou o martelo cair, entendeu? É, mas aí eles tentaram puxar o martelo com guincho e não conseguiram. Então, mas ele tava no chão, né? No chão do passo. E o Visão pegou ele aonde? Flutuando no ar? Não, no chão, mas tô falando. Se ele é uma máquina, quer dizer que ele não precisa testar a dignidade de uma máquina, por exemplo. Mas aí o Trator conseguiu levantar ele. Mas não tem nenhuma cena que o Ultron tenta levantar o martelo. O guincho tentou levantar ele e não conseguiu. Qual guincho do... O guincho no Thor 1. Puta, eu tinha esquecido dessa, realmente. O guincho tentou levantar e não conseguiu. Porra, eles destruíram o carro do Stan Lee, velho. É, tá certo. Eu tinha esquecido dessa cena. Ah, falando no Stan Lee, o Stan Lee pega um porra e foda. E foda, colocar a bebida lá no Thor. Ah, você não pode beber isso aqui. Isso aqui ficou banhado lá nos... Envelhecido por mil anos. Não sei quem. Ah, coloca isso aqui logo, lourinha. Porra, eu lutei na segunda guerra, caralho. Nossa, que manda pra cá. Sai arrastado. Essa cena foi muito boa, cara. As aparições do Stan Lee sempre são um show, né? As aparições do Stan Lee sempre são muito boas. E virou piada, não. Agora não pode não mais acontecer, velho. Não, cara. Isso tem que acontecer em todos os filmes. Cara, ele apareceu na Operação Big Hero 6, velho. Ele apareceu no Demolidor, né? Ele apareceu no Phineas e Ferb com os Vingadores. Ah, mas Phineas e Ferb é da Disney, então tá valendo. Beijo, Fox. E cara, indo nas magias, nas macumbas lá da Feiticeira Escarlate, tem uma magia muito foda lá dela, aquela macumba muito foda dela que ela usou na Viúva Negra. É conjura um sorvete. Ela deixou a Viúva Negra zoada, velho. Ah, mas é o que ela usa em todo mundo, né? O que é zoado foi nas lembranças dela. Porque o Thor precisou lá se banhar na banheira do Gugu e o Capitão América... Não é do Gugu porque não tinha sabonete. Ninguém sabe, ué. Cheiraram a camisa dele. Os malucos falaram aí que cortaram a cena. Ah, tá, você entra na camisa, na piscina de camisa. Os malucos falaram que cortaram a cena aí, pô, vai que aparece o Gugu do nada. É, tem a cena do Capitão América, que ele vai lá pra Segunda Guerra e vê a gente Carter e tal, tem finalmente a dança com ela. cara. É, não é tão finalmente, né? Que é um sonho, uma ilusão, e depois ele sobe. Mas enquanto ele tá no sonho, ele acha que é verdade, né, cara? Ou você acha que ele dessa puta, que sonho da hora, velho? E tem a da Escarlate, né? Que, porra, finalmente mostrou um pouquinho dela, né? Sim. Tanto dela quanto do Gavião Arqueiro, né? Que foi muito legal. Sim, eu ainda acho que a Viúva Negra não aguenta um filme solo dela. Oh, uma coisa. Quem achou da hora, o único que não sofreu aquela hipnose lá foi seu Gavião Arqueiro. Olha, eu achei justíssimo aquilo. Ele já tinha sofrido, né? É, no primeiro. Aí ele enfia uma flecha elétrica na cabeça da menina e fala: não, tem experiência e controle da mente, não gosto disso. É, não, e o Luigi falou que ela não aguenta o filme de solo dela. Eu acho que ela aguenta sim, cara. Eu acho que não, cara. A Negra, recentemente lançaram uma HQ dela solo e não durou muito, não. Um filme solo dela de espionagem ficaria da hora. No mesmo estilo Capitão América 2. Ah, não sei, eu acho que vale mais a pena fazer uma série. Mas é que o passado dela eles já estão contando no Agents of S.H.I.E.L.D., então... É, uma série ia ser maneiro, mas fazer uma série dela fazendo alguma missão pra S.H.I.E.L.D. Eu acho que vale bem mais a pena do que fazer um filme solo dela. Bom, 5 episódios lá já era, meia temporada. O que aconteceu com ela entre Capitão América, o Soldado Invernal e os Vingadores 2? Ela deu pra caralho. É pro Hulk, né? Também. Ela deu, sim, no quarto ela deu lá. Ela não, cara, ela não deu pro Hulk, velho. Ainda não, porque, né? É, porque ele não quis, né? É, tipo Paulo. quando eles se beijaram, todas as mulheres da sala do cinema: ah, eu só escuto o cara gritando no fundo: será que ela aguenta? É bem que assim com a gente, mas isso, não tão insano assim, mas... Será que ela aguenta? Que maldade, cara. Coisa de BR, isso é coisa de BR. Ah, cara, eu tive que explicar o filme pro meu irmão. E é legal, agora, eu fiz uma piada muito legal com o meu irmão antes do filme. Se fosse eu, eu perguntava. Eu falava: vai ver os outros filmes. O Visão no cartaz e não sabia quem era, né? Ele só tava assistindo os filmes. Sim. Aí, eu falei: não vou falar, você vai ver no filme. Eu falei: ah, fala, mano. Tá bom, vou te dar uma dica: o Demolidor não tem. Nossa, mano. Aí ele ficou 45 minutos pensando até abrir a sessão. Aí ele sacou que era Visão? Aí eu falei: ah, por quê? O Demolidor é um herói cego. O que que ele não tem? Visão. Não, mas a explicação do nome foi caída, vai. Porque ele é a Visão de Ultron. Exatamente. Ah, ele é a Visão do Ultron. Qual é o nome dele? Visão. Ah, não tô a fim de pensar, mas é a primeira palavra que saiu da frase. Ok. Visão. Nome de super-herói não é a coisa mais criativa do mundo? Não é. É sempre homem alguma coisa, mas porra, cara. Ou mulher alguma coisa, né? Não dá pra... A Mulher Maravilha se chama Homem Maravilha, né? E também, além de mostrar bastante da Natasha, também mostrou bastante do Gavião Arqueiro, né? Que foi legal. Finalmente, esse cara tá aparecendo, né? Isso explica a relação que eles tinham, que deu a entender que era meio romântica no primeiro, mas era de brodagem no segundo. Não é friendzone porque ele não vai largar a esposa, né? Não é. No primeiro é friendzone. Não é. Se você só assistiu o primeiro e não viu o segundo, é? Caco, para de mimimi. Não é mimimi, é friendzone. Mimizando. Ah, acho que alguém tá na friendzone. Acho que alguém tá mimizando, hein? Não, mas essa pessoa... Acho que o Caco, pá. Mas essa pessoa não está na chamada. Filha da puta. Só porque a gente fez um bolão, se o cara ia pegar a mina, não. E ela também falou um negócio, a mulher dele falou uma parada legal, né? Que, puta, eu fico orgulhosa pra cacete de você ser um dos Vingadores, mas eu fico preocupada em até ponto eles também acharem que você é necessário pra equipe, né? Porra, é verdade, né? Ele é o único merda no meio daquela super galera. Tá, tem ela também, mas ela é gostosa, né? Então eles não vão esquecer ela. Desculpa, o parâmetro é muito grande, cara. Ela tem o poder especial de ser gostosa, né? Então tem que dar uma vantagem. Um é Deus, o outro tem uma armadura fora do caralho, o outro é um capitão que tem o soro do super soldado e o maluco fica verde. E a gente tem espaço para apenas um não super poderoso na equipe. A gente escolhe aquele cara ou a gostosa? Não é muito difícil, vai. Não, assim, ele próprio explica isso. Quando ele tá junto com a Feiticeira Escarlate lá naquele buraco que eles caíram. Fora, aquela cena é foda. Ele vai falar. fala, não, a gente tá aqui, tá todo mundo fudido, se você sair, você vira um Vingador, se você ficar, você se fode aí sozinha. É, não, que ela eu, fica... Tá todo mundo se quebrando, a Terra vai explodir e eu tenho um arco. Não, é, não, ela tá puta, a culpa é minha, não sei o que, a culpa é sua, a culpa é de todo mundo, e daí? A Terra tá voando, a gente tá enfrentando um exército de robô e eu tenho um arco e flecha, mina. Ele fala, tem culpa eu, vamos resolver essas paradas, brother. É, tem culpa eu, vira aí, da hora. Vira aí, cheirosa. Só que assim... vamos resolver essas tetas, parça. Exato. Ele finalmente se tornou um personagem legal, porque ele era um merda, né, entre nós. É, ele ganhou mais destaque, né, ele sempre foi um personagem legal. Não, ele não era um personagem legal, ele era um merda, cara. Não, ele sempre foi legal, ele só não tinha destaque. Ele sempre foi visto como aquele babaca. E a gente parou e viu agora que ele não é tão babaca assim. Não, é, não, agora ele ganhou personalidade. Verdade. Finalmente. Não, ele ganhou um plano ele de jogo, né? Ele não era só um cara com arco. Ele não é mais só um cara com arco. Ele até tinha certa personalidade, que ele não tinha um background, né? Não, ele não tinha personalidade, ele era agente secreto da SHIELD. Ah, sim, né? Assim como ela. Como ela quem? Assim como ela, a Natasha Romanoff. Opa, tá comendo bem. Assim como vírgula ela. Não, como ela, vírgula. Assim como vírgula ela. Ela quem é, vírgula? Coitada da vírgula. Coitada da vírgula. Será que aguenta? É que finalmente os personagens... Porque assim, a gente já teve filme... A gente já teve o filme do Hulk. A gente já teve o filme do Capitão América mostrando ele. A gente já teve dois filmes do Thor. A gente já teve três filmes do Homem de Ferro. Não precisa mais colocar nessa galera. E cara, puta, finalmente esses caras tiveram personalidade e tiveram motivo pra estar ali, tá ligado? A Natasha, porque ela não quer mais ser uma assassina, né? Ela quer ser gostosa. Acho que ela não quer ser gostosa, ela já é por nascença. Ela não exato. Quer, ela só tem a presença natural dele, né? Exato, exato. Aquela cena inicial que tá todo mundo morto, tá ligado? Todo mundo deitado, o escudo todo partido lá. Oba! Nossa, tudo velho, caralho. Tem aquela parte que tá todo mundo lá deitado, pá, tal. Aí vem a câmera descendo assim, mas... Mano, você vê mais o peito dela do que a cara dela, tá ligado? Ô, oh, sem separar... Ou foi eu que olhei mais pro peito dela do que a cara dela? Ah, com certeza, né? Necrofilia. Ela não tava porque... morta ainda, cara. O corpo não... tava quente. É, o Tony Stark só tava pirando só, velho. O corpo não, tava quente. Mas se vocês separarem, nesse filme o Zipper tava um pouco mais decidinho, né? Exatamente. E tem aquela cena tem aquela cena do Mark Ruffalo, né? Se o Edward Norton se teve uma parte em toda a história do Marvel no cinema que o Edward Norton se arrependeu de não ser o Hulk, talvez foi essa cena. Com certeza. Puta, me arrependi de não ter sido o Hulk. Por que você ia ganhar milhões? Não, porque eu ia pegar no peito do Scott Johansson. Não, não é pegar, assim, né? É cair de cara. É, cair de blu, cara. Blu, blu, blu, blu, blu. Caiu de cara, com direito a dar até uma bocadinha. Viu? Não. Ele caiu de cara e fez... Blu, blu, blu, blu, blu. É. Pois é, tá. Aí ela, não fica verde, não fica verde, não fica verde. Nossa, não fudeu aqui, senão não aguento mesmo. Eu tô ficando roxo, filho. Não fala isso. Não fala isso. Que quando apareceu o Thanos na cena pós-crédito, toma você que não viu, que agora que se foda. Uma cara, mulher. Tá, a mulher atrás de mim pegou e perguntou. É o Hulk? É o Hulk. É o Hulk roxo. Eu fiquei pensando exatamente. É o Hulk mesmo. E outro maluco perguntou, esse não é o cara do Guardiões da Galáxia? Faz sentido. Ele não conhece o personagem e ele apareceu. Vai. É, e também não assistiu o primeiro filme do Vingadores, né? Não assistiu até o final. Pô, mas com o DVD assim, e tudo, brother. Quem não conhece o universo Marvel não vai saber quem é Thanos, cara. É a mesma coisa que o Caco me convenceu que quase ninguém conhece o Luke Cage quando tá na infância. Ah, nossa. Eu precisei convencer mesmo. Precisou. Caralho. E aquela canção de aquela canção de Lina que não faz sentido? É, né? Até eu ficaria mais calmo com a Scar Johansson cantando no meu ouvido canções de Niná. Mas não, aqui cara, ela só Niná. Não, é canção de Niná é o nome da operação, né? Exato, porque ela não canta. Porque, tanto que ela fala de dia da hora de bebê. É, o sol já tá se pondo grandalhão, é só isso que ela fala. Pelas dias, por favor. Não, e... Ah, tá. Aquele estoquinho. Ah, tá. Vai que você não aquele relaxa. Carinho. Mexerinho no cangote. Scarlett Johansson, ela vira sua mão, passa a mão no seu antebraço, vai descendo até a mão. Ah, tá. Até parece que você não relaxou até aí, não, né? Não, cara, não relaxei, não. Aconteceu outra coisa lá. Relaxar não, cara. Você fica muito relaxado. Não. Relaxado os braços. Neste momento, você queria ser o Mark Ruffalo naquela cena na casa do Gavião Arqueiro. Eu tô mais tenso do que qualquer coisa no mundo, velho. Você tá tenso? Eu me relaxaria facinho. Alguma... O corpo, sim. Uma parte, não. Mas estressado, irritado, que eu não ia ficar. Irritado, não, cara. cara, mas relaxado não dá. Relaxado também não, né, cara? Relaxado não dá. Você fica relaxado uma meia hora, uma hora depois, mas naquele momento não. Desculpa, relaxado. Vocês não são nada românticos também, né? Nem ela, né, pelo visto. Pois é. É, ela tenta, direta, né? Só isso. O cara lá não tenta. Ah, eu pensei em entrar no banheiro quando você tava tomando banho. Aí o Mongol olha pra ela. Ah, então você perdeu a chance. Ela, eu perdi? Acabou a água quente. Ah, tá de verdade. Ah, eu devia ter entrado. Não, vamos na água fria mesmo, filha. Vem cá. Nem de água precisa. Ó, pensa na Betty Ross com água picada, né? A gente chegou no contexto, se a equipe do Vortex fosse os Vingadores... Esse é o Hulk, óbvio. O Paulo seria o Hulk. Não, cara. Não, eu acho que não, hein? Ele seria o Visão. Não, na verdade, ele é o Capitão América. Acho que ele seria não, o Máquina Capitão de Combate. América, não, ele é o Capitão América. Ele seria o Máquina de Combate porque o Máquina de Combate é um loser, cara. Não, ele seria, não, ele seria o Capitão América. Não, o Capitão América ainda dá um beijo nela, então ele não seria o Capitão América. Mas ela que rouba o beijo. Ele ainda assim beijou. Mas ela que rouba o beijo. Mas ele beija do mesmo jeito. Ele é o Capitão América, cara. 30 anos na cara e virgão. Não. Ele tem quase 100, né, filho? O Paulo tá bem acabado também, né, cara? É, não tá, tá assim... É entre nós. Ele tá... Ele dá pra chutar uns 38, 40 ali, já, naquela carcaça. Tem umas bichas velhas, tá ligado? Ô, vai chutar? Por que você vai chutar o menino? Deixa ele quieto. Ele merece ser chutado. Aquele plano do Ultron de flutuar uma cidade escrota que ninguém liga pra usar ela como um cometa. Eu acho que tipo assim, ele. A cidade foi o. Não, ele tava querendo usar o conceito de terraformação ali. Ele queria destruir tudo pra fazer de novo. Não, mas eu tô pensando assim, cara, que tipo assim, ele só pegou um bloco de terra. Porque se for ver, ele fala que o negócio é no centro da cidade, mas ele pega 90% de floresta, né? É, porque ele pega a cidade e o resto que tá ao redor. É, eu sei, mas não é mais o centro da cidade, então, né? É. Acho que ele considera a cidade também as fazendas que estão ao redor, né? Então vai. Mas aí não fica no centro. É, exatamente. Elimina o negócio ficar no centro, entendeu? Tá bom, ele levantou muita terra e ia matar muita gente. Caralho, pra que ficar reclamando? Não, tá reclamando disso, só tá te zoando, filho. Calma. Exato, você se percebeu. Calma, chora não, filho, ó, tá. E, cara, a cidade inteira voando. E agora, outra coisa. Por que só mostrou aquela gostosa com a criança? Na verdade, aqui, acho que ela teve sorte de ser a figurante que mais apareceu. Eu fiquei pensando, mano, será que esse moleque vai ter alguma importância? Tem, ué. Não tem, cara. Não, ele tem, realmente, ele matou o Mercúrio. Ele matou o Mercúrio. Não, caralho, ele não matou o Mercúrio. Quem matou o Mercúrio foi o Ultron. Eu sei, não, mas se o moleque corresse do jeito que deveria correr, não ia ter morte. Porque, velho, mostrou ele a primeira vez, naquela primeira luta lá na cidade. Lembra dos Vingadores, a Lourinha? Sim, a Lourinha teve a sorte de aparecer mais que os outros. É, então, ela mostrou o Hulkbuster, mostrou eles na luta do Hulkbuster, mostrou eles quando a cidade tá flutuando, mostrou na hora que o Mercúrio foi salvar o moleque e o Gavião Arqueiro. Mano, então, aquele moleque vai ter algo muito importante, aquele moleque vai ser o Bill Raio Beta. Tá, não, cara. Vou tirar a cabeça dele e vou colocar de uma de cavalo, né? Aquele moleque vai ser o Homem-Aranha. Não, ele vai começar aí na Campus Party com máscara de cavalo. Eu não sei, cara, porque mostrar aquela loura. Acho que foi por causa do decote dela. Não, é por causa do refém. Vamos dizer, ela é refém pra Deus. Ela vai representar toda a humanidade que se sente grata por aquele, ó. Então o moleque, a moça, era tipo, ó, que vai representar toda a galera que foi salvo, entendeu? E puta, que luta foda aquela da Hulkbuster. Caralho, velho. Que luta foda. E tem um toque especial nessa luta que eu achei foda também, cara. O quê? Do civis. Ele se preocupando com os civis? Sim. Vai lá, Superman. Uma coisa que eu percebi nessa luta da Hulkbuster é que a Hulkbuster não é pra espancar o Hulk à toa. É pra aguentar porrada. É pra controlar o Hulkbuster. Ela é um escudo, ela é um escudo, ela não é uma ferramenta de ataque, ela é uma ferramenta pra defender. Escudo. não, galera do Hulk, até ele se acalmar e voltar a ser gente. É, porque a Hulk Buzzer é a última opção, porque a primeira opção é a Verônica, né? Aquele escudo que ele fez em volta dele. Pois eu acho que a Verônica é o pacote completo. A prisão pra deter enquanto as peças estão chegando e a Hulkbuster. Entendeu? É, pode ser. É o conjunto completo. Agora foi muito foda a ideia deles estarem refazendo a Hulkbuster mesmo quando quebra, porque... É, aquilo foi foda. No quadrinho, raramente a Hulkbuster quebra. Então, quebra e vem peça auxiliar, né? Pois nem é. Conserta. Ó, bota o teu braço aí. Eu só tenho uma coisa que eu achei, tipo, meio estranha, porque eles sabem que o Wakanda existe, que tem muito Vibranium em Wakanda, né? Fazer uma Hulkbuster de Vibranium. Não, o que eu achei foda foi o Tron reclamando do que os humanos fazem com o Vibranium. O metal útil da Terra. Faz o frisbee. Eles usam pra fazer um frisbee. Não, ele mas, fala com uma mas voz. Mas fala de também desprezo. Que eles não conseguem. É, não conseguem contrato com a Wakanda, entendeu? Exato. Tanto que o cara que conseguiu. Porque ele roubou e ainda foi preso e tatuado como ladrão. Tá sim, ligado? E aquele ainda cara, o Under Circus, ele é o Garra Sônica. É. Né? Ele é o vilão do Pantera Negra. Que o Tron deu motivo pra ele implantar aquela máquina na mão. Exatamente. Exatamente. Quando o Hulk tá olhando o computador, aparece uma foto do Rei de Wakanda com a Pantera Negra do lado ou foi impressão minha? Essa eu não percebi. Eu também não percebi não. Aparece o Rei de Wakanda? Não, acho que foi impressão. Não aparece não. Porque eles apareceu citam. Muita informação sobre o Wakanda ali. Eles citam o Wakanda, mas o Wakanda em si não aparece não. Não aparece. Acho que só no computador mesmo. Aparece muita coisa. Eu vi umas fotos lá, mas eu não sei se era ali. A gente tem que ver mais vezes, né? Ainda falou o negócio do cara de matar o pai dele e o Rei de Wakanda. Que é o Rei de Wakanda, né? Então, que da origem é uma das origens do Pantera Negra, né? Pois é. A gente tem outro tema importante que é as Gemas do Infinito. Finalmente, um filme da Marvel que ligou com tudo, né? E aparentemente o Thor é essa ligação de tudo, né? Eu achei muito do nada eles terem botado as Gemas do Infinito na história. Só você. Já que cagaram tudo na cena do poço, agora que se fora, tá ligado? Não, mas isso daí, lembra que a piração do Thor não foi só uma piração, foi uma premonição, entendeu? Exato. Enquanto os outros voltaram pro passado, ele teve uma visão foda. Olha, ele teve um visão. Oh, meu Deus. Depois reclama das minhas, né? Fala a verdade, você queria ter feito essa, cara. Ah, não. Essa eu achei meio chula. Conhece, Dragão Dourado. Só que assim, porra, eles ligaram e ligaram foda, né? E mostraram todas, né? As quatro que já existem. Porque tava especulando tanto, aí os caras davam... Bora acabar logo com essa porra. Só pra voltar, quem são as quatro? É aquela do acesso à visão? O Cetro, o Cubo, aquele negócio vermelho do Thor 2. Não são seis? Não, que apareceram quatro falta até agora. Falta duas. Tô falando as quatro que apareceram. Ainda. É o Éter, é o Tesseract, é o Cetro do Loki e... A bolinha do Guardião da Galáxia. A cena do Chaves lá. Uhum. Foi o quê? A da mente, a da destruição, a do poder e... A da zoeira. Essa cravou do Brasil e não sai. Da visão a BR. A gema BR com erro. Não, mas na Hulkbusters, isso daí foi uma cena muito tokusatsu. Negócio muito tokusatsu que. Isso lembra o Red Boxer lá, o segundo robô do Red, do Orangers. Ou do Power Rangers El, cara. Quando ele começa a dar um monte de soquinho. Dorme. Cara. Não, foda quando ele quebra o dele, o Hulk. Cara, desculpa. Não, a cara de tipo assim, ai, que fiz merda do Tony Stark nessa hora é muito legal, cara. Não, e aquela cena lá do elevador também, que ele consegue salvar todo mundo do elevador. Aí descendo! Aí ele vira o elevador na cabeça do Hulk, né? E agora eu quero discutir uma coisa com vocês, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que entrar na zona de spoiler. Então você que ouviu até agora e conseguiu. Eu entendi isso. Todo mundo fala isso pra mim, mas agora calma. Se você ainda tá aguentando ouvir isso até aqui, não tá sangrando, agora para de vez, cara. Ah, sabe o que acontece no final? Merda, porra! Spoilers. Tem aquela cena do Thor, aquela parte que o Thor pega o jatinho do Tony Stark e vai embora. Sim. O Thor? O Hulk, desculpa. Pra onde ele foi, cara? Eu já tinha o da Shield, né, na verdade. Se conta que é do Stark. Pra onde que ele foi, cara? Bom, é porque no final do filme fala que o jato foi encontrado em um lugar lá que eu não lembro qual é o nome. Fiji, das Ilhas Fiji. Sim. Então pode ser que ele tenha, sei lá, dado um eject no jato e ido pro espaço, ou pode simplesmente ter ficado na Terra mesmo. Sim, não. Ah, cara, eu não acho que o jato tenha potência suficiente, nem o jato nem dando um eject pra mandar ele pra outro planeta. Eu acho que ele ainda tá na Terra, tá só escondido. É, ele ir pra Lua. Ele só queria sumir um pouco. Acho que ele ainda tá na Terra, só tá escondido, só voltou a se esconder. Eu também acho, mas eu torço pra que ele tenha ido pro espaço. Mas os direitos do Hulk fazer filme solo são da Universo, então tem que ter toda uma negociação. Ah, mas aí é... Põe ele no Guardiões da Galáxia 2 e já era, não precisa fazer um Planeta Hulk. Faz o Planeta Hulk junto com a Universo, ué. Ou faz na fase 4. Ah, pode ser também. Pode ser. Faz com a distribuição da Universo. A Disney não ia aceitar? Talvez. Mas tem muita coisa. Mas eles já aceitaram com o Homem-Aranha, né? Vai saber. Mas a distribuição do filme dos Vingadores não vai ser da Sony? Não, eu tô falando, mas do Homem-Aranha. Tá, mas mesmo assim, por mais que o Homem-Aranha apareça, a distribuição não é da Sony, é da Disney ainda. Sim, tô falando. Não, mas... da Sony, não é? Não. A Sony só comanda, né? Por lá. A Sony pode palpitar e ela vai palpitar junto com a Marvel. E ela vai pegar qualquer herói da Marvel pra aparecer no filme, no futuro filme do Homem-Aranha. Mas a distribuição ainda é Disney. Ah, não, menos é. Dos Vingadores é Disney e do Homem-Aranha é Sony. Sim, mas aí vai ser o Homem-Ferro. E a Sony também vai ficar com merchandising. Dos Vingadores ou... Não, do Homem-Aranha. Dos Vingadores... Não, ela vai ficar com uma parte do merchandising que o Homem-Aranha aparecer. Ah, tá. É porque o novo filme do Homem-Aranha pode ter um novo... Já pode ter um nome já, né? Eu acho que vai ser o Homem-Ferro. Que é o Homem-Aranha, o novo Vingador. O problema do Homem de Ferro apareceu o contrato do Robert Downey Jr. Nem tanto. Sim, o Robert Downey Jr. tem contrato com dois filmes, mas... É porque se ele for aparecer, ele não vai querer fazer uma ponta, ele vai querer plot principal do filme. Igual mas eu acho que ele aceita. Ele não quis fazer a ponta no Capitão América 3. Não, digo, eu acho que ele aceita fazer um filme a mais. Ah, não. Sim, talvez. Mas ele vai fazer isso. Ele vai participar da Guerra Civil. O 3 é a Guerra Civil. Sim, mas ele tem contrato pro Guerra Civil e pro Infinity War 1 e 2, só. Ele tem contrato pra mais 3 filmes. Ah, tá. Nada que um caminhão de dinheiro não resolva. Nada que dá o parque pra ele não resolva. Uhum. A Disney tá cagando dinheiro, ela paga quanto ele quiser. Caraca, cagar dinheiro deve ser da hora, hein, velho. Cara, eu acho que ele já deve surfar em dinheiro. Tipo de patins. Pois é. Bora lá. Senhor Pedro... E eu. Considerações finais, por favor, sobre Guardiões da. Guardiões da Galáxia. Caralho, o fanboy tá foda. Sobre o Vingadores Era de Ultron. Filme bom, eu gostei do Ultron. Eles deram personalidade que o robô não tem nas HQs, que ele é uma máquina basicamente, ele só mata todo mundo e pronto, tipo na Era de Ultron, que ele fudeu o mundo todo. Gostei do filme ótimo, melhor filme da Marvel até agora. Pra mim, eu vou assistir de novo, mas, pelo menos mais umas 4 vezes e comprar o DVD porque eu quero ver as cenas estendidas. Nota de 0 a 10? Eu não quero dar 10 pra parecer muito, muito babão, mas faz 10 mesmo, 10. Babão. Foi um filme extremamente divertido, eu me diverti muito no cinema, assistindo com meu irmão menor. E, cara, é um filme que realmente vale a pena ver, assistir. Eu bem provável também vou comprar DVD. Putz, e é. Cara, é uma. Não é aqueles filmes que eu vou pela história, pelo roteiro. Eu vou porque ele é um roteiro legal. Não é nada extremamente cult e tá babá. Mas ele é um roteiro encaixadinho, bonitinho e massa velho até dizer chega, que é o que a gente tá querendo ver. E é muito divertido e faz isso com uma competência muito boa. Então, é. Eu já falou divertido tantas vezes. Eu dou um 9,75 pra ele, vai. Só pra não dar 10, cara? Teve alguns pontinhos, eu achei um pouquinho que teve... Tipo, teve alguns detalhezinhos que não é nem... Que só incomodaram, não é nada particular. Mas 9,75 é uma boa nota. É um filme muito bom, a trilha sonora é muito boa, a produção visual também é muito boa. É muito divertido, vale muito a pena assistir, eu pagaria R$50 de novo se eu tivesse. É, a nota é 10. Vai, é isso aí, cara. Não tenho muito o que falar. É Marvel. E, é Vingadores. E pra confirmar mais sobre Vingadores, a gente também tem a resenha do filme sobre o filme. Pois é. Também tá aqui no post, é só você seguir lá aí pra ler a resenha do filme. E o senhor do OTC? Eu achei um filme muito divertido, como a gente falou. Um filme como todo mundo falou por aqui. E o roteiro, ele é muito bem encaixadinho. Ele não precisa de muita explicação, tanto porque ele é sustentado pelos outros. Ele pegou a mesma fórmula que fez sucesso no primeiro Vingadores e no restante dos filmes da Marvel. Então, cara, os personagens são bem construídos. O Gavião Arqueiro teve um espaço muito maior. A Viúva Negra também. Então eu vou dar 10, vai, pra seguir essa leva aí. Vou dar 10. Cara, o filme, ele é genial na parte que ele tem que ser, que é na construção da equipe, no que esses caras são um time, e quando esses caras não são um time, que é quando o Tony Stark resolve fazer as paradas dele. É, a parte principal dele também é mostrando o Gavião Arqueiro, a família do Gavião Arqueiro, o passado da Viúva Negra e tudo que eles passam, né? Assim, por serem agentes, né? O que eles abrem mão pra serem agentes da SHIELD. E, cara, nota, eu vou dar um... Caralho, o Luigi vai ficar muito puto comigo. Eu vou dar um 9 pro filme. Ah, beleza. Por quê? Eu explico. Ao mesmo ponto que ele é genial, ele ainda tem partes que não fazem sentido. E que foda-se, eu não vou te explicar. A parte do poço, a parte que a Maria Hill fala, ainda não tem nenhum mandado de prisão ao Banner. Também não teve, né? Uhum. Ah, legal, esse cara estourou na cidade, foda-se. Eu acho que o Tony Stark com a Fundação Stark deu uma resolvida. Ah, mas poderia ter passado isso, né? Ah, mas ele falou isso, a Fundação Stark isso. Vai chegar lá não, amanhã, não. Né? A Fundação Stark serve pra construir a cidade. Então, mas construiu de graça, né? Então, não tem nada a ver com a construção da cidade com o Banner. Ou ela simplesmente falou isso pra dar uma... Pra deixar o cara com medo. Pra deixar o cara com medo. Ó, seguinte... Referência pra Guerra Civil. Tá, que porra, beleza. Obrigado por ser uma referência à Guerra Civil. Muito boa. Não. E por que não mostrou... Por que não mostrou o Tony Stark? Não, deixa que eu resolvo isso, então. Cara, me mostrou o Thor tomando banho, velho. Eu acho que essa briga é só por causa de que ele viu o Thor sem camisa. É, eu também acho. Eu acho que essa briga é só porque ele viu o Thor sem camisa eu acho e não que pode foi, pegar. Eu acho que foram vocês que gostaram da cena, não eu. Eu acho que quem tá fazendo muito mimimi é você, cara. Porque eu não gostei da cena. É, você que falou que queria que ela fosse estendida, que não sei o quê. Não, fui eu não. Foi o Pedro. Não, foi você, Rafa. Foi o Pedro que falou que ia ver no DVD. Não vem com essa não, cara. Não é porque o seu nome não. É de escola de samba que você vai andar pra cima de mim, cara. Então assim, eu dou um 9 pro filme. Ele é muito divertido, que nem todo mundo falou. E cara, pra mim, ele fica... Criticamente, ele é o melhor filme da Marvel. Agora, como fanboy, eu ainda sou mais Guardiões da Galáxia. Mas ainda assim, ele é um puta filme do caralho. Pousa. Puxa pra descer. Ele tem que deixar, puxa pra descer, né? É, falta o filme. São os Marvels. Não. Vai subido, não desce, não. Sobe. Senhor Dragão Dourado, como é? Versão omegacast@omegastation.com.br. É o e-mail pra você mandar depois que eu vi no OmegaCast, que só tem no OmegaStation, www.omegastation. E lá, ou veja também matérias, a matéria sobre Sakura foi atualizada com um videozinho muito da hora. Então, confiram lá. Então, pra você que otakinho e gosta de Tokusatsu, hashtag fica a dica. É, tem muita coisa lá sobre Tokusatsu e sobre cultura japonesa em geral. Muito bem, senhores. Algo mais? Então, assim, até semana que vem. E só uma coisa. Obrigado, Joss Whedon, mais uma vez. E Star Wars tem que ser melhor do que isso, senão eu vou ficar muito revoltado. Cara, Star Wars vai ser melhor que isso, cara. Ah, cara, você ainda acha, tem dúvida. Eu só digo uma coisa pra vocês. Exterminador do Futuro. Ah, não. Bela bosta. Ah, não. Depois do segundo trailer eu perdi totalmente a fé. O Exterminador do Futuro vai ser bem melhor que todos esses filmes juntos. E quem dá ouvidos pro Caco? O Caco. Muito bom. A opinião do Caco valeu alguma coisa? Ah, nossa, tá bom. Falou o cara que acha que todo mundo liga pro Luke Cage. Falou o cara que brigou comigo falando que o Luke Cage era o herói mais querido da Marvel. Qual outro herói foi referência pelo nome de um ator famoso de Hollywood? É, cara, foda-se, mas ele não é reconhecido pela galera. Ele é reconhecido pela galera. Pela galera fã de quadrinho, não pela galera que vai ao cinema. Cara, você tá implicando. Ah, eu não tô implicando, caralho. Eu tô falando a verdade. Não, você tá implicando. Ah, tio, para. Vamos ter essa mesma conversa quando sair o seriado do Luke Cage. Não, caralho, quando saiu o... Ah, pô, você tá zoando comigo, né? Não, claro que sim. Quando saiu o seriado do Luke Cage. Ninguém ligava pro Demolidor, até que saiu o seriado do Demolidor. Exatamente. Não, ligava assim pra xingar o filme do Ben Affleck. Eu vou falar a mesma coisa com o Luke Cage. Entenda, Demolidor é um herói foda, só não tem muito foco. É claro, né? Ele é cego, cabeção. Exatamente. Ha ha ha. Ele é um herói muito foda, só não tem visão das coisas. Pois é. É não ver um palmo à frente do nariz, né? Exato. Não enxerga a situação, não tem visão de marketing. Ele não tem visão de marketing. Pessoal.